Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta terça-feira, hoje dia 4 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Apple lança iPhone 5 no Brasil em 14 de dezembro. Folha de São Paulo. Dilma sanciona leis com punições para crimes da internet. O Estado de São Paulo. Conselho atrasa registro de alunos que boicotaram teste de medicina. Jornal Agora. Novo fator reduz o benefício do segurado com até 50 anos. Correio Brasiliense. Exercício de fé e paciência pelos ingressos da FIFA. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Vamos aí às notícias mais importantes do dia de hoje. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeita recurso do Ministério Público Federal que pedia nova prisão do empresário Carlos Cachoeira. O tribunal negou o pedido feito pelo Ministério Público Federal, e Carlinhos Cachoeira vai continuar solto. O Tribunal Regional da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu ontem manter o empresário Carlos Cachoeira em liberdade. Por 2-1, os desembargadores da terceira turma do tribunal rejeitaram o recurso do Ministério Público Federal, que desejava colocar Cachoeira novamente na prisão, e confirmaram liminar que no dia 15 de outubro havia determinado a soltura dele. Então Carlinhos Cachoeira vai continuar em liberdade depois dessa decisão do Tribunal Regional Federal, acontecida no dia de ontem. Agora, com relação à CPI do Cachoeira, que está em tramitação no Congresso Nacional, a coisa está mais ou menos embaralhada. O relator Odair Cunha, que é deputado federal por Minas Gerais e pertence ao PT, está sendo muito criticado pelo relatório que ele fez. No texto que ele fez, ele carregou a mão sobre o governador Marconi Perillo. No texto apresentado à comissão, Odair Cunha alega que há ligação entre o esquema de Cachoeira e o governador Marconi Perillo. E por isso pediu o indiciamento de Marconi Perillo por 8 crimes. Formação de quadrilha, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e advocacia administrativa e outros crimes mais. Isso acabou levando um racha dentro da base do governo, entre PMDB e PT. Boa parte da bancada do PMDB é contra a aprovação do relatório, entendendo que houve, por parte de Odair Cunha, uma politização da CPI, dizendo o seguinte: esse pessoal que é contra a aprovação do relatório, por que que não foi investigado o relacionamento da Delta com o empresário e com o governo federal também? A Delta Construções e o seu presidente, o empresário Fernando Cavendish, deveriam ser examinados, porque há muita denúncia contra a Delta Construções. Não há dúvida. A Delta Construções ficar de fora não vai fazer a limpeza que deveria ser feita. Pelo menos 12 empresas fantasmas foram descobertas pela CPMI. Essas empresas fantasmas alimentavam prefeitos e políticos por todo o país. E não se descobriu isso, não se foi a fundo nisso. O PMDB, na sua maioria, que está na CPMI, entende que pode-se fazer qualquer denúncia contra o governador Marconi Perillo. Mas levá-lo sozinho para o Banco dos Réus é realmente um ato que não tem nenhuma representatividade de esclarecimento da verdade. Porque mais envolvido do que o próprio governador estão outras pessoas, outros políticos que não foram apreciados pela CPI. Porque a Delta não foi investigada. Investigada a Delta, chegaria a uma conclusão extraordinária. Vários municípios estariam envolvidos. Vejam, por exemplo, o que aconteceu aqui em Anápolis. Não é? A Delta vinha fazendo serviço de limpeza de Anápolis. R$ 3.400.000 por mês. Hoje a prefeitura não gasta mais do que 2 milhões. Eram 1.400.000, no mínimo, ou 1,5 milhão a mais por mês. E a Delta ganhou uma concorrência em Anápolis usando documento falso. Só se rompeu o contrato com a Delta porque houve a condenação da Delta no Tocantins, que usou o mesmo documento que foi usado em Anápolis e foi usado em Catalão para ganhar a concorrência. É claro que esses fatos todos, se a CPI debruçasse sobre eles, eles teriam resultados outros. E para esclarecer a verdade, ninguém quer condenar ninguém. Ninguém quer denunciar ninguém por denunciar. Mas a Polícia Federal conseguiu gravações que comprometem muita gente. Aqui mesmo em Anápolis, o prefeito do PT, Antônio Gomide, é citado em vários diálogos entre Cláudio Abreu da Delta e Carlinhos Cachoeira. E diálogos que eles travam que não são nada animadores ou alentadores para o prefeito municipal. Atingem a honra do prefeito. É claro, quando Cláudio Abreu fala numa gravação da Polícia Federal que está em poder do Ministério Público Federal, lá em Brasília, do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Quando Cláudio Abreu fala, mas Antônio, eu não dou conta de dar 10 para você, não. Ou então, Carlinhos, você está enganado. Prefeito não gosta de ninguém, não. Prefeito gosta de cifrão. É lógico que essas coisas acabam comprometendo a própria honorabilidade do prefeito municipal. Cabe a ele, portanto, esclarecer essa verdade. Se ele deve, ele vai ter que pagar por aquilo que deve. Mas se ele não deve, como ele não pode se esconder, ele não pode ficar sem responder. Ele deveria processar o Cláudio Abreu por estar denegrindo a imagem dele, por estar desfigurando ele junto à sociedade brasileira. Essa gravação correu mundos. A internet publicou, todo mundo sabe dela. Então, diante disso, essa CPI do Cachoeira, lá no Congresso Nacional, envolvendo só o nome de Marconi Perillo, é uma CPI politizada. E por isso vai dar ainda muita dor de cabeça para que o relator aprove o seu relatório. Até os elementos da base do governo não estão concordando com a agressividade que ele foi sobre Marconi Perillo e deixou outros visivelmente comprometidos, pelo menos, de serem investigados. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Lamentavelmente, a carnificina continua em Anápolis. A matança continua. Foi um plantão com poucas ocorrências, com 2 homicídios registrados em pontos diferentes da cidade. Nunca se matou tanto em Anápolis como se mata em 2012. Chegamos à marca macabra de 140 homicídios. E aí eu te pergunto, vamos cruzar os braços e achar que está normal? Será que não está na hora de tomar uma atitude para tentar baixar essa criminalidade? A primeira morte aconteceu no Parque Calistópolis. Ricardo Alves Feliciano, conhecido como Grilo, 27 anos de idade. Comunicante foi o Reginaldo Alves. Ele contou na delegacia que é irmão da vítima. Ontem, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, não sabendo precisar a motivação do crime. E aí tem aqui, ó. Segundo informações, a vítima era usuário de entorpecentes. Deve ser o segundo ou um terceiro homicídio nos últimos 20 dias na região do Parque Calistópolis. É uma região que precisa ser um pouco mais saturada. Ali precisa ser um pouco vigiada mais de perto pela polícia para baixar esse índice de criminalidade. Porque além de matar uma pessoa, quem mata deixa quem, as famílias de bem, amedrontadas. Tem pessoas do Parque Calistópolis que entram para casa às 7 da noite e só saem amanhã cedo, tem medo de sair para a rua. Isso aqui é ligações que eu, são ligações que eu recebo diariamente. Da insegurança, da incerteza de voltar para casa. Infelizmente. Mas não é só lá não, gente. Isso aqui não é uma propriedade só do Parque Calistópolis, não. No Parque Residencial das Flores, aconteceu o segundo homicídio da noite ontem, quase que simultaneamente um com o outro. Uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, morreu dentro do seu local de trabalho, o bar de sua propriedade. Esse fato aconteceu ali na rua 14 do Parque Residencial das Flores, onde a vítima, João Bueno Araújo, um comerciante de 53 anos de idade. Agora, se o cara morre dentro do seu próprio local de trabalho, onde é que ele tem segurança? Aonde que ele tem segurança? Trancado dentro de um quarto ou preso? Porque o bandido está solto. O bandido está solto nas ruas. Quem comunicou foi a dona Rosimar Gomes de Sá. Ela contou na delegacia que é companheira da vítima. Ontem, por volta das 18 horas, o seu João estava no seu local de trabalho, ali no Bar Bueno, quando começou uma briga entre 2 elementos que estavam bebendo no bar. Olha os nomes ou o nome da figura. A briga começou entre o Pé de Grude e o Paulinho. Os dois brigaram. Não sei de onde apareceu uma espingarda. E o Pé de Grude, pimba, atira contra o Paulinho. Acerta quem? Seu João Bueno de Sá. Infelizmente, ele morreu na hora. E tem aqui um adendo aqui na ocorrência, aqui, completando a ocorrência aqui, tem uma informação aqui que precisa ser checada. Diz aqui a ocorrência. A vítima morreu na hora, tudo bem. O SAMU não foi ao local para prestar socorro. Está escrito na ocorrência. Se o SAMU não vai aonde tem morte, ou uma pessoa por disparo de arma de fogo, alguma coisa está errada. Assim como a segurança pública, gente. Gente, o homem estava trabalhando, ele não tinha nada a ver com a briga. Aí me aparece um espírito de porco, pega uma espingarda e atira. Vamos ver se ele vai ter humildade agora de ir até a delegacia e explicar que a morte foi enganada. Porque na maioria das vezes, os caras matam, saem do flagrante, arrumam um advogado, se apresentam e ficam em liberdade. E a família da vítima em dificuldade. E a vítima não volta mais. Mas tudo isso também cai naquele arcaico Código Penal brasileiro. É? Nós estamos num país que as pessoas estão botando na cabeça que a certeza da impunidade é a certeza da vingança garantida. Tá errado. Alguma coisa tem que ser feita. Tem que baixar o índice de criminalidade de Anápolis, principalmente no crime contra a vida. Alguma coisa tem que ser feita. Não sei se é da Polícia Civil, se é a Polícia Militar, se é a Secretaria de Segurança Pública, se é uma ação conjunta. Alguma coisa tem que ser feita. Não é normal uma cidade de menos de 400 mil habitantes matar 140 pessoas. Aí alguém vai me dizer, mas isso está no país inteiro. E por isso vamos cruzar os braços? Se o país inteiro cair, vamos cair também? Não podemos começar a fazer a nossa parte? E eu fico irritado quando morre um cidadão de bem que está no seu local de trabalho. Não que eu ache bom que outros morram. Mas esse aqui estava fazendo exercício da sua função, estava no seu ganha-pão. Estava no seu local de trabalho quando me apareceu esse espírito de porco e acabou tirando contra essa vítima. Lamentavelmente, o seu João Bueno Araújo, de 53 anos de idade. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Depois do susto com o desempenho da economia no terceiro trimestre, a equipe econômica tenta acelerar a divulgação de medidas para impulsionar os investimentos, aposta para a retomada do crescimento em 2013. Os técnicos da Fazenda estão definindo propostas que serão enviadas à presidente Dilma Rousseff nos próximos dias e poderão ser anunciadas nesta semana. Uma das medidas analisadas prevê a ampliação da desoneração da folha de pagamento, o que pode incluir o setor da construção civil. A pedido de Dilma, também estão sendo discutidos reforços ao financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento e ações para facilitar a entrada no país de mão de obra estrangeira especializada, o que teria impacto a médio prazo. No diagnóstico oficial, é preciso trazer mais cérebros para o Brasil. Dilma está convencida de que, no curto prazo, o caminho é aumentar a competitividade do setor produtivo. Notícias da Manchester. O desconto do novo fator previdenciário, que passou a valer ontem para novos pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, será maior para segurados com até 50 anos. A nova tabela foi atualizada na semana passada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas só começou a valer depois da publicação da expectativa de vida dos brasileiros no Diário Oficial da União. Com os novos índices, os maiores prejudicados são os professores, as professoras, as mulheres e os segurados que têm tempo especial para converter, mas ainda têm pouca idade. As mulheres e os professores precisam de 30 anos. Para professoras, são exigidos de 25 anos. Para quem tem 50 anos a 54 anos, o desconto do fator continua sendo o mesmo. Isso acontece porque a expectativa de vida para esses segurados continuou a mesma. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar teve nova alta ontem em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$ 2,12. O dólar turismo, R$ 2,21. O dólar paralelo, R$ 2,24. Notícias da Manchester. Olha o plano do governo federal para fazer com que o preço da energia elétrica fique menor a partir de janeiro do ano que vem, pode dar errado. A ordem vem porque o governo de São Paulo recusa o plano do governo de baratear a energia. para a CESP, que toma conta de energia elétrica em todo o estado de São Paulo, o programa de Dilma para renovar contratos de concessões de hidrelétricas é economicamente inviável. O governo do estado de São Paulo, acionistas, controlador da CESP, Companhia de Energia de São Paulo, recusou a proposta do Palácio do Planalto de renovação dos contratos de 3 usinas hidrelétricas. A decisão instalou o primeiro obstáculo nos planos de Dilma de reduzir em 20% a média de custo de energia para todo o país a partir de janeiro. O plano da presidência era convencer a empresa a baixar o custo em troca de renovar as concessões que terminariam já nos próximos anos. Assim, as empresas faturariam menos, mas ganhariam o direito de explorar novamente a energia por mais tempo. A CESP considerou a proposta economicamente inviável, pois iria gerar prejuízo, e diante disso não concordou. E ao não concordar, automaticamente o governo federal vai ter dificuldade em baixar o preço da energia para o ano que vem. É bom salientar que em Goiás o preço esse ano foi o mais alto, porque a CELG, que não podia fazer reajuste em anos anteriores porque estava em débito com a Eletrobras, a CELG acertou a nível federal, com isso foi liberada e o povo goiano pagou mais no preço da energia. Esperava-se que a partir de janeiro houvesse uma diminuição, mas com esse impasse agora é bem provável que o goiano vai continuar pagando mais pela energia elétrica. Notícias da Manchester. E agora a gente chama o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai conversar com o diretor do Senai. Ele vai explicar a respeito de uma reclamação que foi feita por um ouvinte nosso que trabalha lá no DAIA, e ele disse que queria melhorar o seu conhecimento na área técnica para melhorar também, é claro, a sua produção na empresa e ainda melhorar o seu salário. Mas que isso só é facilitado a jovens, que é aqueles que não tiveram oportunidade de estudar no passado e trabalham apenas de forma empírica, com conhecimentos que adquiriram através do tempo, que esses estão prejudicados porque não tem como pagar o valor do curso para o aperfeiçoamento. O Geraldo foi conversar com o diretor do Senai para descobrir o que é que acontece nessa área. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santino, o senhor Ademival Barbosa, ele diz que é pai de família e diz que não tem ainda uma profissão até hoje. Ele lamenta que, segundo ele, o Senai não oferece oportunidade para pessoas de mais idade. Os cursos que são feitos, oferecidos pelo Senai, são cursos para jovens. Nós estamos aqui com o senhor Francisco Carlos, que é o diretor do Senai Anápolis. Ô Francisco, é verdade, o Senai só oferece curso para pessoas jovens? Como é que é a situação? O senhor Ademerval está enganado. Bom dia. Bem, o senhor Ademerval, ele tem parte verdade e parte não. Então, eu diria que ele está com a meia verdade. Porque nós temos alguns cursos no Senai que são exclusivos para jovens. Isso é verdade. Então, por exemplo, os cursos de aprendizagem da Lei do Aprendiz, ou então os cursos do EBEP, que é Educação Básica com Educação Profissional, estes são para jovens a partir de 14, 15, 16 anos, tendo em vista que atende uma lei federal, que é a Lei do Aprendiz. Na verdade, esta é a razão de ser do próprio Senai. Ele foi criado para trabalhar com adolescente. Mas com o passar do tempo, com a evolução da educação profissional, o Senai expandiu suas fronteiras em termos de educação profissional. Então, hoje nós trabalhamos com jovem, com adulto, com pessoas de qualquer idade, né? Então, ele ele não, essa é a, é a outra meia-verdade que ele não sabe. Então, nós temos aqui, inclusive, uma programação hoje aberta, Geraldo, com cursos, por exemplo, de costureiro, eletricista, informática, instalador de som, instalador hidráulico, marceneiro, mecânico de motocicleta, montador automotivo, pedreiro, pintor de obras, auxiliar administrativo, todos com inscrições abertas, gratuitas para pessoas de qualquer idade. Então, o senhor Ademerval, pode vir no Senai, que o senhor vai fazer a inscrição, vai fazer o curso gratuitamente, independente da idade. O que, que nós exigimos? Que a pessoa esteja em boas condições físicas para que ele possa trabalhar, porque o Senai trabalha exatamente para proporcionar à pessoa a oportunidade de arrumar um emprego ou então de trabalhar por conta própria. Notícias da Manchester. É isso aí, você quer participar do programa? Telefone para 3943-9303 e a gente terá o maior prazer em fazer a divulgação e depois procurar a informação junto a quem de competência para dar o esclarecimento sobre a questão levantada por você. Aqui é um programa comunitário para ajudar a comunidade a conhecer dos seus direitos, reivindicar aquilo que tem direito também e exigir de quem administra a solução de algum problema. E quando também, quando tem casos como esse que foi levantado e que agora nós vimos a informação dada diretamente pela fonte oficial do Senai. Olha, ontem nós tivemos uma disputa diferente aqui em Goiás. O governo estadual até torceu para a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco ser eleita presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Mas, no entanto, eles travaram uma disputa. Ela seria naturalmente guindada à condição de presidente por ser a mais antiga desembargadora. Mas essa tradição foi quebrada ontem. O desembargador Ney Teles, que é o terceiro mais antigo, enfrentou Beatriz no plenário e derrotou a candidata Beatriz Figueiredo Franco, deixando ela apenas com 8 votos, enquanto o Figueiredo teve, o Ney Franco teve 22 votos. Então, com isso, quebrou-se uma tradição. Normalmente não haveria disputa. A Beatriz Figueiredo Franco seria eleita presidente. Mas não foi o que aconteceu ontem. Segundo informações, é porque ela é de difícil relacionamento com os demais desembargadores. E eles resolveram não deixá-la chegar à presidência do tribunal. Notícias da Manchester. E o deputado do DEM, presidente estadual, deputado Ronaldo Caiado, ele ontem fez um desabafo numa reunião dos democratas lá em Goiânia. Ele disse que adversários seus tentam espalhar pelo estado de Goiás que ele estaria com câncer. Aí o Ronaldo disse: tive forte infecção, mas hoje estou 100% bem de saúde. E o Ronaldo disse que será candidato a um cargo majoritário em 2014. Ou ele seria candidato a governador ou então candidato ao Senado. E o Ronaldo, então, está muito chateado com a notícia que esparramaram pelo estado de Goiás e que ele estaria sem condição de disputar nada porque ele estaria com câncer. E ele está dizendo que não tem câncer coisa nenhuma. Ele teve uma infecção, mas que hoje está 100% de saúde. Notícias da Manchester. E agora, nós vamos àqueles que telefonaram. Aqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram aqui a sua mensagem. E nós queremos também dizer que estamos aí abertos a receber comunicações dos companheiros aí da cidade, qualquer ponto da cidade. Você pode deixar a sua mensagem que nós levamos ao ar e ainda vamos em busca da solução daquilo que você pretende. Vamos aí, àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a mensagem para Manchester. Oi, Ademar, bom dia. Aqui é Isabel de Copacabana. Eu gostaria de reclamar sobre cachorro que fica na rua. A gente não pode nem andar. Muito cachorro. O pessoal que mudaram para cá trouxeram muito, dois, três cada família. Então, eles não têm como fechar esse cachorro. Outras casas não estão muradas. Eles deixam tudo na rua. Você pode ir no supermercado comprar uma carne. Se for a pé, você volta sem a carne. Ó, muito obrigado, bom dia para você, tudo de bom, viu? Um Feliz Natal e um próximo ano novo para todo mundo. Muito obrigado, tchau. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Domingo agora, dia 1º, o ônibus que saiu do terminal, saiu de lá meio de pouquinho, ele chegou a passar aqui no Somerville mais de uma hora. Por quê? O que que acontece? Ele passou o tempo todo conversando com a cobradora. Ele conversou tanto com a cobradora que chegou a passar do lugar que ele tinha que passar. Ele errou até o lugar que ele tinha que entrar. Então, assim, lá está escrito que falar com o motorista foi indispensável. O quê? Porque tanto que eles falavam. Então, a pessoa tem que corrigir isso aí, porque não está certo não. Gastar mais de uma hora do terminal que não são meio-dia, não tem condição de aprender isso não, Neymar. Eles fazem isso que eu... Aqui não tem uma outra empresa de ônibus. Fala comunidade. Ademar, meu nome é Renata. Eu sou uma das contempladas com Bolsa Família. Mas esse ano eles cortaram minha Bolsa Família. Eu tenho uma menina que fez 18, um menino de 2 anos e uma de 9. Eles falaram pra mim que ia me dar uma atenção especial e vir em casa com assistente social. Mas já tem mês e ninguém veio em casa. Cortaram minha Bolsa Família, minha mãe é acamada, minha mãe não anda. Eu não trabalho e eu precisava muito desse dinheiro para me ajudar em casa. Obrigada. Vê o que você pode fazer por mim, Ademar. Obrigada. Renata, tenha um bom dia. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Bom dia a vocês que telefonaram aqui para o programa. Bom dia a vocês que nos ouvem todos os dias. Muito obrigado. A quem acompanha a gente também da Rádio Manchester, FM 93.3, pela internet, aí pelo mundo todo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a vocês que telefonaram, muito obrigado também. Usem aí o telefone 3943-9303 e deixe a sua mensagem. Do Copacabana, os senhores ouviram, né? A moça está dizendo que lá no Copacabana há cachorro demais. Gente criando cachorro. Ela está dizendo que se vai num açougue, no supermercado, e compra uma carne e está sozinha, é arriscada ser agredida pelos cachorros quando sai fora do estabelecimento. É verdade, o cachorro mal alimentado e vê o cheiro da carne, ele vai em cima em busca da alimentação de qualquer maneira. É uma questão para o zoonose. Nós vamos levar ao conhecimento do centro de zoonose essa situação, porque tem um órgão próprio da prefeitura que é para tratar disso, que é o centro de zoonose. Nós vamos ver o que é que pode fazer com relação a essa cachorrada intensa que esparramou-se lá pelo Copacabana. A gente vai tomar a providência de comunicar à autoridade o que passa por lá em relação a esses cães vadios. A nossa ouvinte no domingo pegou um ônibus para o Somerville aqui no terminal e está dizendo que o motorista engrenou uma conversa tão boa com a cobradora que passou do local, esqueceu que tinha que parar num local e foi embora. Depois lembrou-se e voltou novamente. Ela está dizendo que demorar uma hora do terminal até o Somerville, que é realmente uma coisa absurda, e principalmente num domingo onde o trânsito é fácil de fluir na cidade de Anápolis. Nós vamos levar ao conhecimento da direção da TCA para que não haja esse tipo de desconforto e, acima de tudo, de contrariedade por parte do usuário de ônibus. O motorista batendo papo com a cobradora e esquecendo até do lugar onde ter que chegar. E a Renata, ela fala sobre a Bolsa Família. Diz que foi cortada, quer saber como que é. Renata, nós vamos saber exatamente, de acordo com os dados que você deu, o que é possível fazer para evitar que esse problema perdure por mais tempo, porque vocês precisam da Bolsa Família. Vamos buscar, dentro dos critérios da Bolsa Família, como é que a gente pode defender o seu direito lá.